Nosso tema de hoje é a verdadeira caridade. Será que existe uma caridade que não é verdadeira? Me chamou a atenção isso agora. Por que a verdadeira caridade? Será que tem alguma que não é verdadeira? Primeiro, a gente precisa saber o que é caridade, né? Eu acredito que nós estamos tão envolvidos nas nossas atividades, nos nossos afazeres, na forma como nós vivemos, que a gente percebe tudo de uma forma muito material. Então, parece que caridade é dar alguma coisa física para alguém. Todos os anos nós temos uma campanha aqui no estado, que é a campanha do agasalho, que visa auxiliar pessoas durante os períodos de frio maior, que não tem, e nos sensibilizar para que através dessa oportunidade a gente consiga olhar isso de uma forma mais humana. Esse é só um exemplo sobre essa caridade tão material. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto, uma mensagem, né, que foi passada em 1860 e que, entre outras coisas, ela começa dizendo que a caridade, a verdadeira caridade, ela pode se manifestar de diversas formas, e entre essas formas está pelo pensamento, pela palavra e pelas atitudes. Como é que a gente faz caridade por pensamento? O maior exemplo que nós temos é a oração. Não a oração quando eu estou pedindo alguma coisa, porque daí não é caridade, estou pedindo para mim. Mas quando eu endereço essa minha oração para alguém que eu sei que está precisando, então isso é um ato de caridade. O movimento, essa capacidade de energia que a gente tem numa direção fora de mim. A caridade por palavras. Quantas vezes a gente já fez isso? Melhor, quantas vezes fizeram isso para nós? Quantas vezes nos abençoaram através de uma palavra? Quantas vezes a gente consegue levar ânimo para alguém que está numa situação, às vezes, difícil na vida? Está se achando sem esperança? E, às vezes, numa palavra certa, na hora certa, a gente consegue dar uma melhorada naquela situação daquela pessoa. E eu repito, quantas vezes fizeram isso conosco, quantas vezes nos ergueram pelas palavras. E a caridade das atitudes a gente conhece bem mais, porque ela é muito mais visível, é muito mais fácil de a gente ver. Mas aí entra a questão da verdadeira caridade. Tem um texto aqui também, que a gente até falou no sábado, ali no programa da rádio, que é o óbolo da viúva. É uma passagem curtinha, mas com uma explicação interessante, porque Jesus aproveitava qualquer oportunidade para transmitir um ensinamento. Então ele estava sempre atento. E aí eles estavam ali na frente de um local do templo onde as pessoas colocavam as oferendas. E observando, né, que algumas pessoas colocavam as coisas ali, seus dinheiros, alguns que tinham muito, colocavam muito, e uma viúva, ele narra como uma pobre viúva, foi ali e colocou duas moedas. E ele aproveitou e chamou os discípulos e disse: aquela ali, ela fez mais do que todos aqueles outros. Porque, trazendo até o exemplo para nós, né, de caridade, a gente faz essa caridade de dar alguma coisa normalmente quando a gente não quer mais essa coisa. Então, eu vou dar isso aqui para fulano, que de repente é bom para ele. Falei da campanha do agasalho. Normalmente a gente vai lá no armário e pega as coisas que a gente não usa, não quer, para dar para alguém. Que bom, esse alguém pode usar isso. Mas no exemplo do Evangelho que ele cita, aquela mulher, ela deu o que ela tinha e que fazia falta para ela. Ela deu a necessidade dela para auxiliar alguém. Então, ali está essa verdadeira, é tirar de si para o outro. Porque a caridade, ela é oposta ao egoísmo e ao orgulho, para ela ser fundamentada mesmo. E quando a gente faz ela de verdade, nós estamos sacrificando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós estamos deixando os nossos desejos para trás, as nossas vontades. Estamos nos esquecendo de nós. Seria talvez essa a ideia. Hoje, quando eu estava lendo algumas coisas aqui sobre essa caridade, eu sempre dou uma olhada no dicionário, eu gosto de olhar no dicionário o que significa as palavras. E me chamou muito a atenção o conceito de caridade do dicionário. Caridade é o amor que move a vontade para a busca efetiva do bem do outro. Amor que move a vontade para a busca efetiva do bem do outro. Dentro disso, a gente pode começar a pensar num monte de coisa. Vem de novo reafirmar a questão do sacrifício do ego. Porque quando eu me movo nessa direção, e tem uma coisa muito interessante aí, normalmente a gente faz as coisas para as nossas vontades, para as nossas satisfações. E o sentido é bem esse, né? É puxar, é para mim. A gente faz as coisas pela nossa satisfação. O ato de fazer para os outros, e todo mundo já fez isso, todo mundo sabe do que eu estou dizendo, porque já experimentou, ele nos completa de uma forma profundamente que nos dá uma satisfação muito maior do que todos esses movimentos que a gente faz, que são contrários. Muito maior satisfação e muito mais duradoura. E eu disse que todo mundo já fez isso e pode reafirmar o que eu estou dizendo. Então, se nós conseguíssemos prestar atenção nisso e acreditar, a gente faria isso toda hora, mas a gente ainda não acredita que esse movimento é o movimento correto. A caridade, ela é filha, como diz também num outro texto, é filha da fé. Porque sem fé, a minha caridade, ela é só essa de dar as coisas momentâneas, por um período, por uma ação qualquer. O que embasa o movimento verdadeiro é a fé, porque a fé é aquilo que eu acredito. Então, em cima disso, eu consigo compreender o que eu devo fazer. E aí eu ajo com naturalidade e com verdade. A fé é mãe da caridade e da esperança, e a esperança também é aquilo que nos move para acreditar num futuro melhor. Então, quando a gente faz, por isso que de repente a gente começa a entender de uma forma diferente. Quando a gente tem essa esperança e tem essa crença, e não entra nada de religião nisso, é simplesmente um movimento de ação, de convivência, de percepção do mundo em que a gente está e o que a gente pode fazer, o que a gente já recebeu, o que a gente tem que devolver, dar uma sustentação a tudo isso de uma forma tão mais sólida que a gente, às vezes, deixa de se preocupar com algumas coisas sem importância. Eu citei, né, aqui no começo ali, que a gente está sempre traduzindo tudo que a gente vê e sente dentro dessa nossa vida, das nossas experiências. E quando a gente começa a deixar algumas coisas para trás, a se desvencilhar de algumas ilusões, talvez a gente comece a dar um real sentido para cada coisa, e mais do que coisas, para as pessoas, porque é na interação em que a gente aprende, no convívio, no aprendizado de deixar para trás e olhar para frente, nesse sentido de exercer. Madre Teresa de Calcutá, que há um tempo atrás tinha uma frase dela naquele mural ali, ela disse que não é o quanto fazemos, mas o quanto amor colocamos no fazer que faz toda a diferença nos nossos atos, naquilo que a gente executa. Então, pensamentos, palavras e atitudes. Muitas vezes as atitudes até nos enganam um pouco, que a gente vê alguém fazendo alguma coisa, nossa, bacana isso. Mas a intenção, o amor que aquela pessoa colocou naquilo é que vai fazer a diferença naquele ato dela. Se ele vai permanecer vivo ou se ele só dura aquele momento. Isso, obviamente, serve para todos nós, para a gente repensar o tanto que nós estamos inseridos, né? Fora da caridade não há salvação. Só que a gente tem que entender qual a salvação que nós estamos buscando. E aí, então, a gente vai entender o que significa um pouco mais a caridade.